tinha pra perder, eu já perdi. O seu exército invadindo meu país. Se você beber, se quiser jogar, me liga. Pode terminar assim. ficar aqui. Another Academy Award-winning performance. It's been fun with these girls, making the men pause, having a meeting in the ladies' room. I wonder if they know how I really feel. I wonder if they know how much I miss you. Thought I heard your voice yesterday. Thank you. de hortelã. Olhos cor de céu, pele de maçã. Sonho de mulher se descobriu. Vive uma ilusão que ainda não sentiu. O primeiro amor chegou, uma nova luz brilhou. Ela se encontrou nesse sonho meu. Mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia, se vestiu de amor. Oh, tímida, um beijo tímido ao luar. Mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia, vestiu um sonho desse amor. Lábios com sabor de hortelã, olhos cor de céu, pele de maçã. Sonho de mulher se descobriu. A ilusão que ainda não sentiu. O primeiro amor chegou, uma nova luz brilhou. Ela se encontrou nesse sonho meu. Oh, tímida, um beijo tímido ao luar. Mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia, se vestiu de amor. Oh, tímida, um beijo tímido ao luar. Mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia, me vestiu o sonho desse amor. Mágica de amar. Se despiu da fantasia, se vestiu de amor. Oh, tímida, um beijo tímido ao luar. Mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia, me vestiu o sonho desse amor. Nobody cares for me, nobody. Mas

meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Tão macios, tão bom perfume.

numbers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore, this crazy war. Esquecer

existe guerra. Bizarros casais, restos mortais do Ibirapuera. Gente, beira o caos, 42 graus de febre contente. Prisioneiros de um arranha-céu. Lá embaixo, o mundo cruel é tão chatinho. Você é toda minha munição. Não negue fogo pro meu coração machucadinho. Cambalache de paixão. Nós, turistas de guerra, bizarros casais, restos mortais do Ibirapuera. O vírus do amor dentro da gente. Well, now my door was standing open, secure pretty, we'll lay back and laugh. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you, and you leave it to rest. Last call for alcohol. Fast recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin tads may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Yeah.